Zero na chegada na Mari, vigilância radar. 060 na Mari, vigilância radar, temperatura. Ajuste 1013, a temperatura 30 graus. Obrigado. Pioneiro 01 no complete final ILS, aguarde transferência para a torre. Complete ILS, aguardando. Objeto 5723, complete final ILS, chegada. Salvador, boa noite, azul 4070, mantendo o nível 150, chegada a Mari, perdemos contato com o centro. Azul 4070, aciona identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. Desce até o 050, azul 4070. Salvador, boa noite, 4050. Salvador, o primeiro 01 estabilizou no LAC, está 1 minuto, 2 milhas e meia para a duna, mantendo 8 horas. Gente, mantenha a velocidade até passar o externo e chame a 218,5, pioneiro 01. Afirmativo, companheiro, ele vai manter a velocidade, pode manter só até a duna? Controle seria interessante manter até próximo do externo, se for possível. Tá, você vai tentar aqui, companheiro, já fazer o possível. Gente, chama a 218,5. Pode chamar a torre, deixa eu ver. 3560, inicia a redução, 70 nós. Afirmativo, reduzindo, 3560. Para funcionamento, gol 1613, está no kit 1. 01, o ILE, corrigindo, estabilizou no lock da XR da UNOVI. Pioneiro 01, continue aproximação e aguarde pista livre. Afirmativo, está continuando a aproximação aguardando pista livre. Informa que vai manter conforme a solicitação do controle 180 de indicado até a próxima estação. Não consigo copiar, confirme por gentileza? Vai manter 180 de velocidade indicada até a próxima externa, seguindo a orientação do controle. Ok, sem problemas. Dois no meio, copia. Reduzindo 2109, 4070. 7. Decola pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5043, controle 119, decimal 8. Autorizado 150 na Golf 677 para dar Caju, decoladão no zero, curva à esquerda posto, saída Puca Caju. 5043, transponde 198, controle, chamará para puxa acionamento, 5216. Tipo 5216, cotejamento correto, ciente. Objet 5723, solo aos 38, já livrando, chama solo 1219. Chama o solo 1219, objet 5723. Pioneiro 01, no vento, 090 graus, 10 nós, sem livre pouso, pista 10. Livre pouso, tá, CLS visual na 10. Sim, já tá preparado, você tem que ver antes da foto, sem problema. No máximo na época. Ok, ciente. Para sequenciamento, mantenha proa, limite ao localizador. Vê se mantenha 2000, 1003 ajuste. Mantenha proa, limite ao lock, descendo para 2000, 1013, 4070. 05, é só seguir em frente. Pátio 3 após 01, depois o 5, objeto 723. A 3560, 8 milhas para o externo, completa sinal ILS 2186. Tira só confirmar o vento do pioneiro 01? 090 graus, 13 OIS. Ciente, 90 com 30. E 5890, desse mantenha 3.000 pés, 1.003 o ajuste. 3.000 com 1.003, 5.890. Só 3858, continue descida para 4.000 pés, 1.0, 1.3 o ajuste. 4.000 com 1.0, 1.3, 1.3858. Torre Salvador, 3560, 5 milhas do Via Serra. Copiado, então 3560, continua aproximação e aguarda de pista livre. Matheus, 10 de autonomia, alternando Campinas. Gente, gol no 613, confirme só o VLB. 65, cara. 65, táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86. Ajuste agora 10, 13, bom voo. Estado 1096, Índia Alfa, não pode esperar 1086, bom trabalho, obrigado. 70, direita, 070 para o localizador. Azul 4070 para o localizador, direita 070. Direita 070, 4070. Só 3662, chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância. Gol no 885, ciente, aguarde a cópia. É, confirme se copia as condições do aeródromo. Para isso mesmo, Celita, prossiga. Temperatura, pressão e vento. O vento 090 graus, 12 nós, temperatura 30, e o ajuste 10, 13. Aguarde a cópia, gol no 885. Aguarda, com 30 de temperatura, 1013, 90 com 12, vento. O pioneiro 01 na escuta ainda da torre. Pioneiro 01, mantém essa frequência até a taxa delta e reporte para cruzamento da pista. Pioneiro 01. Afirmativo, ingressa Eco Alfa, mantém essa frequência até a delta, reporte para cruzamento da pista. 90 graus, 11 nós. A informação anteriormente dada, mantém, ok? Nós estamos ainda com a Foxtrot interditada, então programe para livrar antes da mesma. 7360. Monitor 3858, estaria liberado das pressões de outras cidades, tá? Está liberado, desça até 3.013 ajuste, está 3858. Livre das pressões, 3.013, 3.850. Web 5890, desse mantenha 2.000, ajuste 1.013, informe localizador. 2.013, informarei localizador, Web 5890. Meu nome é. Pioneiro 01 está na Delta para cruzamento visual coronário. Gente, mantenha a posição, aguarde cruzamento, o Pioneiro 01. Está mantendo na Delta, aguardando. Pioneiro 01 para o cruzamento, chame a torre no 186. 186, bom, no 885, copia. Agora a senhorita manda. Bom, no 885, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda, após direto Eudes, com curva direita. Transponder 5031 no controle 119, decimal 8. Milhas à frente na aproximação. Para 2000, reduzindo, está 3250. Saída após voa Eudes 5031, né? O transponder 198 ao controle. Boa noite, 85, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Autorizado o cruzamento da 10, repórter pista livre. Chama aqui, eu acabou de ser ultrapassado aqui pelo tráfego, o esperado vai passar. São 3560, solo 45, liga direito, alivéu 219. É, 219, alivéu 3560. Azul 4070, vento 090 graus, 112, livre pouso no 0. Livre pouso na 10, azul 4070, baixar de checado. Estabilizando a localizadora, web 7580. Livre aliança 1862, web 5810. 3858, iniciando som para aproximação, livre LS, informe localizador. Reduzindo, está autorizado, vai chamar no log, são 3858. Torre, boa noite, WebJet 5890, no ILS, com trem embaixo travado. Copiado, web, conduzir aproximação, aguarde pista livre. Web, se for dar uma olhada. Solita 3258, né? Presente posição em Pago Laser, próximo à Orla da Praia. Gente, grato pela informação, 3858. Azul 4070, solo aos 48, irá prosseguir, ok, temos uma aeronave interditando a Foxtrot, então liberará na Golf. Prosseguindo até a Golf, 4070. Chegada a Mari, desse mantendo 50, 050. Mari para o 050, 863-10. Localizador, está 3258. Taxi Golf, encontra esse momento interditado, ok? Então, o programa de navegação para livrar a pista antes da mesma. Golf ou Fox? Confirmando a Fox, a Fox Trot. Passivo. Afirmativo, tá liberado, 3662. Azul 4070, liberando agora com solo 219. Solo 219, 4070. 5890, tem livre pouso, vento 090 graus, 11 nós. 5890. Azul. 026, portará a estabilidade de LF 3672. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Informo que tem um tráfego na Foxtrot, não vai interferir, ok? Com o seu táxi via Alfa. Paciente, táxi autorizado via Alfa e Kilo, pátio 3, portará para ingresso no pátio 1, ciente do tráfego na Fox. O Gol número 3, a linha decola sim, que é autorizado de imediato, confirme. Afirmativo. Ok, ciente, então está autorizado a alinhar e manter a guarda na autorização para decolar. Vai alinhar aí. Mantenha mais natureza quando o meu não tem. Oi, Salvador, uma boa noite. Só 3258, passando em dia Sierra, baixado trabalho. Continue aproximando aí, aguarde pista livre. Guardado. 5810, solo 50, já liberando o solo 219. 219. 6103, o vento 090 graus, 109, autorizado, decolada 10. Iniciando, gol no 6103. 5810, táxi em frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Quilo 3, reporte para ingresso. Para informação, temos aeronave impraticabilizando a taxa Foxtrot. Um programa de navegação para liberar antes da mesma. A gente vai tentar liberar antes da Foxtrot, 3258, livre pouso no zero, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, tá 3258. Gol 613, decolou 51, no controle 198. 198, boa noite. 1613, decolagem na sua escuta. 613, contato na decolagem, submanteio 360, saída Golem. 360 na Golem. 3603, ajuste no 013, temperatura 30, hora certa 2152, vento 090 graus 10 nós, Salvador opera visual, aguarde a cópia, ok? Guardado. Cinco no zero, ingressa no pátio 1, no portão 10. Ingressa no 1 pro 10, objeto 58 no zero. Azul 4070, pátio 3, após pátio 1, no portão 08, segue o web. Segue o web, autorizado ingresso no pátio 1 para 08, 4070. Realizador 3662. 3662, complete final em LS, redução para aproximação, torre 118.6. Boa noite, 3662. 3662, consulta aproximação e aguarde pista livre. Para informação, temos uma aeronave praticabilizando o ataque aí Foxtrot. Por gentileza, então programa de navegação para liberar a pista antes da mesma. Gente, antes da Foxtrot, 3662. 3858, solo 53, já livrando, solo 219. 3858, boa. Boa noite, Tan 3858, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, após pátio 1, no portão 07. Alfa, Quilo, pátio 3, pátio 1, para o portão 07, 3858. TAM 3603, copia. TAM 3603, Guarulhos, aprovado nível 340, via Peruíbe 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Eudes, com curva à direita. Transponder 5025, controle 119, decimal 8. 1093, autorizado HXREA, chama estabilizado 63. 3603, autorizado Guarulhos, conforme nível 340, decola da 10, perfil da DAE. Da El Transmissão Leda, após Boa Eudes. Eu cruzei 50 aerovia, 5025, transponder, controle, 119. TAM 3603, ciente, cotejamento correto, chamei pronto. Chamaremos, 3603. Noite 85 na escuta. Oito, oito, oito, cinco, siga. Modifique após Leda, voa direto Bidev. Após Leda, confirme. Após Leda, a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Após Leda e Bisbed. Tá ok, obrigado. Vou achar aqui. É Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Bidev. Bidev, tá ok. Tá 3603 na escuta. Siga. Tá 3603, modifique sua saída após Leda direto Bidev. Posição Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Após Leda, Bidev, 3, 3, 3, 3. Liga direita, livra 1, 2, 1, 9. Eita, 2, 1, 9. O meu é com a falsa, prossiga. Alfa Oscar, confirme até quantas milhas se afasta. Sente a Alfa Oscar, aguarde coordenação. Solo, para confirmar o 3258, posição 7. Afirmo. Guardando o balizador. Boa noite, 3662, livrou. Boa noite, são 3662, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3. Reportará ingresso pátio 1 no 3662. Golfe Oscar Golf na escuta? Golfe Oscar Golf. Golfe Oscar Golf autorizado para seguir o reboque via Alfa. Reporte para ingresso no pátio 3. Reportará para ingresso na 3, obrigado. Solo Recife, solo na Salvador, trip 52, 16, pátio 3 para puxa acionamento. Trip 52, 16, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus à retaguarda está livre e chame para o táxi. Sede após a passagem vai coordenar o trip 52, 16. 3152, chegada Mari, desse mantenha 2000, ajuste 613, aguarde o LS X-Ray 90. 2013, aguardando o ILS X-Ray, o TAM 3152. Olá, Salvador, muito boa noite, o F-X-Ray. Confirme para o solo. É o F-X-Ray. Web 5836, aguarde um momento, ok? Ok, não aguarda, até aqui. É qual falsa, confirme o pátio que se encontra. Gente, é com Alfa Oscar, voo local 030, decola da pista no 7, perfil da Dael após direto, se afasta 20 milhas, radial 198, o transponder 0195, controle 1198. Falso, cotejamento correto para acionamento Itax 2186, confirme POB. Bem. Ingresso Pátio 1, 3662. Tá 3662, ingresso Pátio 1 no portão 03. 03, 3662. Web 5836, na escuta? Afirmo, na escuta 5836. Web 5836, ajuste no 0 no 3, temperatura 30, hora certa 2200. Vento 080 graus, 11 nós, Salvador opera visual. Copia a autorização. Afirmo, tá transformado. Web 5836, Recife aprovado nível 330, rota via Peruíque 58. Decola da pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5046, controle 119, decimal 8. Ciência autorizado 330, Peruíque 58, até a saída a Puca, transição Caju com curva à esquerda. 5046 no transponder, 119,8, controle, objeto 5836. Web 5836, cotejamento correto, chame pronto. Então, pronto, objeto 5836. Solo Salvador, trip 5216 com 68 a bordo, 3,50 de autonomia, alternando Recife para o táxi. Gente, trip 5216, táxi via pátio 3, após pátio 1, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá, torno no 86, ajuste no 0 ou no 3, bom voo. Pátio 3, pátio 1, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado. Patango, Oscar, Golf, Sierra. Acione identificação, chegada a mar e chame no ideal de descida. Oficial, contato radar, 63 milhas, sudoeste de Salvador, vigilância. Está com problemas, o Salvador operando visual, pista em uso é 1-0, ILS X-Ray, 1013 o ajuste, temperatura 30 graus. Na 6310, complete final ILS, torre 118,6. 118,6, 6310. 071, ajuste no 013, temperatura 30, hora certa 2202, vento 080 graus, 10 nós, Salvador opera visual. Copia a autorização de tráfego? Afirma, copiada as condições. Azul 4071 no Campinas, aprovado nível 360, via Pesulu 16. Decola da pista no zero, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5054, controle 119, decimal 8. 4071 autorizado Campinas, Azul 360, via Pesulu 16. Decola da pista no zero, perfil da EL, Leda, Leda, direto bridge, concluiu pela direita, transponderá 5054, controle 198. Azul 4071 no cotejamento correto, chame pronto. Gente. Solo Gol 1885, ponte 612, puxa acionamento. Gol no 885, livre pushback acionamento, chame táxi. Chama na táxi 885. Torre Salvador, Oxané 6310, boa noite. Oceaner 6310, com sua aproximação e aguarde.